Yeah. Nigga hit him. First, bring that fucking kush. I wanna talk with the kush on. Yeah, é preciso dizer algumas cenas desses motherfuckers. Sem preservativos na língua e nem nada, nigga. Disparatar mesmo para esses niggas. Ouvirem algumas coisas que eles precisam ouvir. Nós não somos guardiões da coroa, estamos a ser humildes. We the fucking king, nigga. Fucking king, bro. My nigga. 30 moedas de prata on a fucking way. We the fucking king, nigga. A própria coisa dele é como D.O.P. Mal de natureza, nori by nature, O.P.P. Ok, kid. Raios que te partam, é o com é que como tu ouve de mim. Eu solto os cachorros, vos falo disparates. Seus malnutridos vão tomar desparasitantes. Flock é foda como casado dispara amantes. Eu e tu num duelo, sabes quem dispara antes. Nem me pergunto o que eu consumi. Pergunto onde é que a tua chica esteve quando eu sumi. Eu já não dou carinho a esses niggas. Todos snitches como vizinhas causando intrigas. Diga, que palavrão tu queres que eu chame isto? Um pastor que ama marranzas é anticristo. Quanto mais disparates, eles me amam por isto. Sou um nigga com tomates, tio Bullet sabe disto. Eu gosto de marranzas, mas quero me livrar delas. Qual é a dica, mocote? Quando te pararem com uma, é só usar isso. Abrir ali no apocalipse e dizer, what else Godan? What else Godan? O diabo quer me usar, meu pai. Livrar-me dessas bundas, meu pai. Ei, mas bundas eu gravo. Eu gosto de mulatas. Gosto de mulatas. Yo! Um vocabulário cheio de palavras obscenas. Sou eu no meeting com teu boss, tu és coisa pequena. Gostam da drena? Quando eu pego o mic e levito. A criar desprezo por rappers eu já lhes evito. Gajo restrito, mas mando em tudo, sou a própria ditadura. Problemas eu resolvo com simples assinatura. Isto é, corpos desaparecidos sem evidência. Já não sujo as mãos, eu mato por correspondência. Há como não me odiarem vocês? Eu sou a razão de muitos namorados tornarem-se ex. E tenho orgulho destes disparates. Coisas bem cruas. E nem vou me arrepender aos 40. Como é duas? Instalei tumor no cérebro do mente. Tanto que depois de mozo o nigga anda decadente. No rap sou estilo Carlos Jongo. Tu me encontras pif quando eu falo Nyongo. Ninguém foi nascido presidente da república. Eu posso dizer o país.